perigo da Babilão, fuga da depressão em lata, alimento, desequilíbrio, ativo, instinto, primata, mata seu próprio eu, esquece Deus e a palavra, mas força pra puxa forca, que fé no copo com água, mágoa da vida dura, amargura, fura na cinta, chaga que nem tortura, jura, não dura até 30, rodeado de monstro, mesmo pronto pra guerra, e os pontos se dissolvem a cada golpe que erra, vai, pega os cadernos e deixa eterno a vivência, que a zica fica no inferno, drama na experiência, sequência de imagens se aglomera o tumulto, agora parece tarde, o corpo virou um vulto. É forçar pra respirar, querer dormir pra acordar, a brisa pra alucinar, fugir pra não se entregar. Ah, mais luz que eu não tô vendo a saída, do louco eu faço juiz, nos versos compus a vida. Somando despedidas, copos de bebidas, marcas e feridas, tô vivo. Meu querer, meu sofrer pra vencer, nunca foi em vão, e tudo que abalou foi o que foi que foi. Noite mal dormida, polícia invadindo a como, coroa quebrando tudo, 5 dias de coma, pouca idade no rosto, oposto do que previam, se dá gosto pro imposto, pros lobos que perseguiam, das visitas na ilha, das armadilhas em família, ver tudo correr depressa, só promessa vazia, fazer da noite sombria o dia pra celebrar, secar o choro da mãe, ser um filho pra se orgulhar, provar que tô pelo certo, acreditar no que eu faço, ver a sigla de pé e os moleques seguir meus passos, zica, cresci ligeiro, primeiro a se levantar, maturidade de homem, mas com pureza no olhar. Pros manos fui referência, pros malandrão inocência. Pra alguns sou nova safra, pra outros tenho a essência. Ensinei, aprendi, escutei quem soube ouvir. Nem anjo, nem demônio, eu vim pra evoluir. Somando despedidas, copos de bebidas, marcas e feridas, tô vivendo.